todos bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast de entrevistas aqui no Jogatina BG, o Ficha do Jogador. Eu sou o Zabuzeta e na edição de março de 2019, eu entrevisto aqui a Mariana do canal Jogando com Crianças. E para essa edição, eu vou bater um papo com ela sobre jogar com crianças e também jogos diversos. Porém, antes de começar o podcast, eu vou passar aqui alguns recados muito importantes. O primeiro deles é que nesse domingo, dia 31 de março de 2019, encerra as votações do Prêmio Ludopedia Fase Final. E nessa fase final, nós fomos selecionados em duas das categorias, a de mídia escrita e a mídia podcast. Então, se você curte o que a gente faz, a gente convida vocês para votar. E também, se você curte o que a gente faz e quer ajudar a gente de N maneiras, você pode ajudar a gente divulgando nosso conteúdo, comentando. Sabe que o combustível de quem produz o conteúdo é o feedback, ou seja, seu comentário, o seu joinha, né? O seu compartilhamento, né? Convidar amigos pra escutar, pra conhecer o conteúdo. E também, a gente também agradece a todos de coração que ajuda a gente financeiramente, porque a gente tem uma campanha de financiamento coletivo lá no PicPay, onde o pessoal ajuda a gente mês a mês com valores a partir de R$1 e a gente faz um conteúdo bacana graças ao apoio das pessoas maravilhosas, como é o caso do meu amigo queridíssimo Draconato, né? O Draco, Jonathan Corello. Então, um beijo pra você, Jonathan, e novamente muito obrigado por apoiar o Jogatina. E se você quiser ser tão incrível quanto o Jonathan, entre em picpay.me/jogatinabg, certo? E novamente eu reforço o pedido aqui pra vocês votarem no Jogatina BG. Faltam poucos dias pra encerrar a campanha. A gente já participou da fase final e quem sabe dessa vez a gente leva o título, né? Não sei, né? Não custa sonhar, né? Não custa sonhar, mas esperamos seu voto aí no Prêmio Ludopedia nas categorias de mídia escrita lá com o JBG News e também na mídia de podcast. Lembrando também que nós temos nossas redes sociais, vão estar tudo linkado aqui abaixo. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. YouTube tá recheado de conteúdo que a gente tá fazendo por lá. Então entre aí e agora partiu pro podcast. Então, estamos começando aqui mais uma edição do nosso podcast de entrevistas, o Ficha do Jogador. E eu tô aqui com a Mariana. Agora eu vou tentar acertar seu sobrenome de primeira. Gamberger? Seria isso ou Gamberger? Qual seria o correto? É Gamberger. Gamberger. Ah, entendi. Eu fiquei na dúvida porque, assim, eu fiz a questão de pesquisar o seu sobrenome e eu vi no Google Translate, assim, e lá tava como francês. Aí eu falei, ah, deve ser francês, né? Então, esse deve ser o correto. Mas, Mariana, seja bem-vinda ao podcast. Muito obrigada, um prazer estar aqui. E já de praxe no nosso podcast, a gente já pergunta aqui como que você se descreveria como uma personagem de RPG. Não precisa ser RPG medieval, pode seguir nas linhas espaciais e outras formas que você prefere de RPG, ou não, no caso. Então, até me preparei pra essa pergunta, porque infelizmente eu praticamente não posso nem dizer que eu joguei RPG. Uhum. Só joguei uma vez com os amigos e a gente jogou só RPG de Arquivo X. Foram acho que umas 2 ou 3 vezes. Nossa, muito da hora. Mas aí eu pedi ajuda de um grande amigo meu, que me conhece bem e que conhece ainda mais RPG, e perguntei pra ele que se eu fosse um personagem, qual ele acharia que eu me encaixaria melhor. E ele disse que como eu sou muito mais cabeça do que músculos, que eu seria uma boa maga ou um clérigo. Então, eu acho que se eu fosse começar a jogar, eu começaria por aí. Claro que depois eu gostaria de experimentar um pouco de cada personagem. Eu acho que isso que seria o interessante, você Sim. poder jogar com cada um e ver como que cada um joga e aquele que te mais parece com você, que você mais gosta de jogar, né? Sim. Eu fico imaginando aqui como seria o RPG do Arquivo X, né? Já que é, pra quem acompanha a série, né? É toda essa pegada investigativa. Eu acho que seria interessante, né? É, uma vez a gente pegou, foi num parque aqui da cidade, e eu e mais um amigo e uma amiga criamos uma história, e tinham várias pessoas, e aí cada um de nós ficou com um grupo, e a gente fez coisinhas pra eles descobrirem na terra, e tinham várias coisas, e eles colheram várias informações, e aí a gente foi falando e cada um foi tentando descobrir qual que era o mistério. Pô, que maneiro. Era como se fosse um episódio de Arquivo X. E aí durou o dia inteiro, foi desde cedo até de madrugada a gente foi jogando. Vocês fizeram praticamente o que o pessoal chama de LARP, né? De live action. É, não foi assim, foi baseado em nenhum sistema de RPG, nada. A gente criou só, os outros dois tinham mais experiência, um deles é mestre, joga bastante, né? Eu nunca tinha jogado, só a gente inventou a história junto e mandou ver. Não, mas e às vezes não precisa ficar preso a essa burocracia do sistema, e é interessante como às vezes pode funcionar dessa maneira, assim, tipo, ah, não precisa sistema, se a gente tiver um bom senso, a história pode seguir. A outra experiência que eu tive, agora mais recente, como eu não tive isso de jogar RPG, eu queria introduzir as meninas nesse mundo, né? Uhum. Aí eu comprei aquele Hero Kids, sim, que é bem bacaninha, mas eu comecei a traduzir, aí a gente jogou duas histórias, mas eu sou uma péssima mestre. Não, mas isso vem com o tempo. Eu precisaria de muita experiência pra conseguir. Então a gente jogou, mas não foi assim empolgante. Elas também no começo ficavam meio fazendo as coisas mais mecânicas, só querendo, sim, atacar os monstrinhos e não criando as histórias, né, e conversando. E aí eu não sabia, sim, como estimulá-las a fazer isso. Mas precisaria jogar mais vezes pra dar certo, né, pra engrenar. Mas sim, com certeza. E parece que a experiência pode só aumentar, né? Eu acho que também funciona da mesma forma quando a gente tem contatos com os board games. E aproveitando esse assunto em si, como que foi o seu primeiro contato com jogos modernos aí? Foi aqui no Brasil? Foi fora? Como que foi? Eu já tava morando na Croácia. Uhum. E antes de eu sair daqui do Brasil e ir pra Croácia, foi quando começou o boom do card game do Senhor dos Anéis. Sim. Aquele colecionável. E aí a gente começou a comprar, ia jogar com o pessoal na universidade. E aí quando eu cheguei na Croácia, eu encontrei a loja que vendia os cards pra eu continuar comprando. A loja fazia campeonato, uhum, eu fui jogar. E aí tinha um trocentos jogos de tabuleiro. E eu olhava tudo aquilo e falava, nossa, devem ser muito legais, mas não faço ideia do que se tratam. Aí eu vi um que eu conhecia o seriado, que era por acaso Battlestar Galactica. Sim. E comprei o jogo. E aí quando eu vim pro Brasil, como esse pessoal com quem eu jogava o jogo do Arquivo X, a gente gostava muito desses outros seriados, aí a gente jogou o Battlestar Galactica. Depois, uma das outras vezes que eu voltei, um deles tinha comprado o do Senhor dos Anéis, o cooperativo. Sim. Do Kniz. E aí depois o Munchkin. Aí ficou um tempo parado. Aí eu voltei pro Brasil, aí tinha saído pela Grow o Catan, e depois logo em seguida o Carcassonne, eu comprei o Catan. E aí eu comecei a pesquisar, a gente ia viajar, porque aí depois a gente tava morando aqui e ia uma vez por ano pra Croácia. Uhum. Aí eu tava pesquisando, ver, ah, será que saiu alguma expansão do Battlestar Galactica, que eu já tinha uma, queria ver se tinha mais alguma, e aí por acaso eu me deparei com um grupo no YouTube chamado, por acaso, The Dice Tower, uhum, e que aí eu vi um vídeo deles, os 10 mais essenciais jogos de tabuleiro. Aí minha cabeça explodiu, né? Ah, sim, e depois que você descobre isso, é engraçado, né? De como que o mundo se abre e você começa a ver as linhas da Matrix, sabe? Não, e aquela sensação, eu ouvindo eles falando sobre os, uhum, jogos, aí eu fui procurar sobre cada um deles, ver vídeos, e aí fui formando aquela lista infinita, né? E aí eu ficava esperando, isso foi em setembro, a gente ia viajar no final de dezembro, e eu fiquei esperando esses meses, agonizando, porque eu queria tocar no jogo, né? Pegar e jogar e ver. Todo mundo sabe como que é isso. E aí foi, aí eu fui, comprei uns bons 10, 15 jogos, e os dois primeiros que a gente já jogou lá foi o Ticket Ride, uhum, e o Seven Wonders. Entendi. E quando você comprava os board games lá na Croácia, eles vinham na língua de lá ou já eram board games em inglês mesmo? Não, na Croácia eles, acho que, uhum, por conta da língua e pela quantidade de pessoas que tem, o país tem 4 milhões e meio de habitantes, então eles têm um incentivo muito grande ao inglês. Então todos os jogos vêm em inglês. Ah, que legal. E aí eles imprimem. Às vezes não é nem localizado lá. Vem o manual, uhum, impresso, feito no Word e impresso e vem dentro do jogo, né? Inclusive na TV, todos os filmes na TV aberta são todos legendados. Nada é dublado. Então era fácil comprar os jogos, uhum, né? E aí também eu logo descobri que tinha essa questão de jogos que não tinham dependência de idioma. Uhum. Então eu já comecei comprando, focando nisso, pensando nos jogos que eu poderia jogar com as minhas filhas, que na época eram pequenas ainda, tinham 6,5 e 8 anos e meio. Entendi. E depois que você foi pra lá e depois voltou pro Brasil, né? Porque atualmente você tá no Brasil, sua coleção foi aumentando. E hoje, como que é a sua coleção hoje? Qual que é a quantidade de jogos você tem? Ou se você se orgulha de falar isso ou não, né? Às vezes o pessoal fala, putz, comprei jogo demais. É, se algumas pessoas que não podem estar ouvindo quantos jogos eu tenho, não, uhum, estiverem ouvindo, que eu acho que não vão estar, então não tem problema falar. Mas passou já um pouco dos 200 jogos. Caraca. E tem uma pergunta aqui, ó, do Fabs, né? O Fabs, o editor do Nordcast, de Caeté, Minas Gerais, perguntou qual que é o jogo da sua coleção que mais viu mesa. Que mais viu mesa? Eu acho que talvez o Love Letter, porque é um jogo rápido e as meninas, desde que a gente comprou, gostaram muito de jogar, então vira e mexe a gente joga. Muito embora o Azul, no ano passado, acho que foram mais de 20 partidas, o que não é muito comum. Eu não consigo jogar assim tanto o mesmo jogo. Sim. Aí tem uma pergunta aqui, ó. Quais são os seus três jogos favoritos e por que Castles of Burgundy é sobre o top 1? É difícil, hein? Não sei se eu vou conseguir os três mais, mas os dois primeiros eu diria que é o Ticket Ride. Eu sou simplesmente apaixonada por ele. E foi o primeiro, sim, que eu comprei lá fora e trouxe e joguei com as meninas. E deu super certo. Meus pais gostam de jogar, minha irmã, meu cunhado. Então é um jogo muito família, né? No ano passado a gente começou a jogar pelo Yucatan. E aí eu tive a oportunidade de jogar o Castles of Burgundy. E eu simplesmente me apaixonei por esse jogo. Acho que eu já tenho umas 200 partidas. Nossa. No Yucatan. Então esses dois são meus favoritos, com certeza. Legal. Aqui até o Rafael Moreira, né? Ele pergunta assim: como que você consegue dormir em paz sabendo que você dá surras impediosas em nós no Castles of Burgundy e no At the Gates of Loyan? Eles falam isso, mas eu perco de monte também no Castles of Burgundy. Do Fabs e do Phil, eu tô sempre apanhando. São as figuras mesmo. E nisso de você... Provavelmente seu grupo, né, que, como você disse, né, que já jogava RPG, já tinha essa linha mais nerd, digamos assim. O que te mais empolga, assim, quando você pensa em board games, assim? Qual que seria o elemento chave pra você se divertir tanto com board games? Reunir os amigos. Pra mim isso é fundamental. É estar junto com as pessoas, conversar, passar a noite... E aí jogar jogo, porque eu sempre gostei, né? Desde criança eu jogava muito jogo de tabuleiro. Meus pais sempre incentivaram. Era o que eles faziam com a gente. E é o que eu sinto hoje com as minhas filhas. Eu nunca sentei... Não tem graça eu sentar e brincar de boneca com elas, porque eu não tenho a imaginação delas pra brincar. Então, sentar e jogar jogo de tabuleiro é uma coisa que é compatível, né? Independente da idade, todo mundo pode jogar. E aí meus pais também jogavam muito com a gente. Jogava muito baralho, né? Uma época que... Minhas tias eram todas viciadas em baralho, então a gente tava sempre jogando. Acho que tá no sangue. E como que é a sua relação com seus pais e irmãos, assim, com os board games modernos que você apresenta pra eles, assim? Eu fiquei curioso, assim, pra saber como que eles abordam isso. Todo mundo gosta muito, porque a gente jogava War, né, antes, nós quatro, porque eu tenho uma irmã, né, mais nova. E a gente jogava War, virava a noite jogando, aí parava, jogava no dia seguinte. Sim. Então a gente tem muito isso na família. E aí quando eu comecei a comprar e a gente começou a jogar, eles também, assim, não são empolgados igual eu, a ponto de querer comprar. Nem precisariam também, né? Porque eu compro. Mas a gente sempre vai viajar, eu levo o jogo, vou na casa dos meus pais, a gente joga. Minha mãe comprou pra mim no começo do ano passado o Azul, um pouquinho antes de lançar aqui. Sim. E ela amou o Azul. Toda vez que eu vou lá, ela falou: você trouxe o Azul? Que da hora. Você trouxe o Azul? Ela quer jogar o Azul. E o meu pai, coitado, ele fala: nossa, vamos jogar um jogo, mas é um que eu já joguei, né? Pra eu não ter que aprender outra regra. Falei: não, pai, é novo. Ele, de novo. Aí vai ele e senta comigo, com as meninas, e joga. Agora, é muito engraçado que ele é assim, ele incorpora o análises parálises completamente. Tem que ter uma paciência muito grande, porque ele fica 3 horas pensando, e aí ele fica falando alto tudo que ele vai fazer, o que é bom, o que não é. Aí ele começa a rir no meio, ele faz gracinha, aí ele volta a pensar de novo. Aí a gente fala: vamos, pai, vamos. A Cecília deve adorar, né? Tipo, é essa interação que você tem, tipo, das três gerações, né? Jogando na mesa. Sim, com certeza. É o tempo de passar junto com a família. É um tempo com muita qualidade. E agora perguntando, você tem algum jogo que você realmente não gosta? Assim, que você experimentou? Ou que você simplesmente acha ruim, né? Tem um outro jogo que a expectativa era muito maior do que foi na realidade. Mas nenhum que eu não tivesse gostado. Aí teve um que eu realmente não gostei de jogar, que foi o Tesouro Inca. Ah, Tesouro Inca, sei. E não sei, achei muito chatinho. E eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de jogos que dependam muito da sorte. Sim. Eu gosto de jogos estratégicos. Eu gosto de controlar. Se eu não tô indo bem, foi porque ou alguém fez uma estratégia melhor do que eu, ou porque eu errei na estratégia que eu fiz. Agora, jogos de sorte me deixam um pouco nervosa porque eu não tenho controle da situação. Sim. E o Tesouro Inca é muito isso. E esses de sorte, assim, eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim no dado. A sorte não colabora, né? Não, não colabora. E esse aspecto de depender da sorte, não gostar de mais controlar os dados, vem do seu background profissional, assim? Não sei, acho que é o perfil meu. Uhum. Acho que talvez o profissional veio depois também, baseado nesse meu perfil, né? Mas engraçado, aí uma vez eu levei vários jogos pra jogar na classe de uma das minhas filhas, e aí eu levei o Tesouro Inca, porque ele dá pra jogar várias pessoas. Eu tive que escolher jogos fáceis, rápidos e que dessem pra jogar várias pessoas, pra eu ter menos mesas e ter tempo de ensinar pra todo mundo. Uhum. E aí, a hora que eu vi eles jogando, a maneira como eles estavam empolgados, tudo, me fez mudar um pouco a maneira de ver o jogo. E aí, algumas outras vezes, a gente passou a jogar. E tem um outro jogo que eu falo, tem gente que quase morre quando eu falo, mas eu não gosto do Dixit. Eu entendo porque o pessoal não gosta do Dixit. É que eu sou muito 8 ou 80. Uhum. Ou eu dou uma dica muito fácil, que todo mundo acerta, ou eu dou uma dica tão obscura, que aí ninguém sabe o que é, entendeu? E ninguém aquela acerta. Referência de Star Trek. Não, nem antes tivesse referência, mas nem isso. Então, assim, eu não sei jogar Dixit. Então, eu acho que por isso que eu não gosto dele. Sim. Bom, aproveitando ainda com as perguntas aqui. Você tem uma designer ou um designer favorito, assim, dos jogos que sempre sai e você vai ficar de olho? Olha, eu gosto muito do Bruno Catalá. Uhum. E gosto bastante dos jogos do Stefan Feld. Entendi. Do Catalá, você gostaria mais pelo fato dele ser bem mais versátil, assim, na questão de jogos e público-alvo dele? Tem muito jogo pra família, então eu acho que faz sentido isso. Entendi. Né? Então, pra gente encerrar esse bloco aqui, vamos por uma bateria de perguntas rápidas. Eu quero saber qual que é a sua opção aqui, uma coisa ou outra, não precisa necessariamente justificar, se quiser justificar, fica à vontade. Eu vou colocar aqui a primeira pergunta, que é: a melhor comida para uma jogatina, pizza ou hambúrguer? Pizza. Sobremesa, beijinho ou cajuzinho? Putz, que difícil, hein? Eu vou no cajuzinho. Você gosta de miniaturas ou de cubinhos? Cubinhos. Ó, essa aqui é difícil. Senhor dos Anéis ou Star Trek? Putz, aí é sacanagem, hein? Vou escolher Star Trek. Olha, melhor horário pra jogar? Manhã, de noite ou de madrugada? É, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Olha aí. Então, só pra gente colocar aqui um ponto final nesse primeiro bloco, eu quero saber também qual que é o seu estilo musical favorito. Olha, quando criança até adolescência, eu escutava muito bossa nova, que era o que os meus pais escutavam em casa. Sim. Então eu sempre gostei demais. Tom, Caetano, Gil, Vinícius. Depois, quando eu entrei na faculdade, minha melhor amiga curtia muito heavy metal, e aí passei a escutar um pouco com ela. E aí eu tenho duas bandas que eu gosto demais, que é Iron Maiden. Uhum. E minha banda favorita, que é o Savatage. Savatage. E você quer, aproveitando a sua banda favorita, você quer escolher uma música pra gente encerrar esse bloco aqui? Ah, pode mandar Believe. Believe. Então vamos, a gente vai tocar aqui agora na sequência e a gente vai pro segundo bloco. I então o segundo bloco. Eu vou passar alguns dados aqui a respeito do canal chamado Jogando com Crianças, que é a Mari. Eu posso chamar de Mari? Não sei se qualquer. Pode. A Mari, ela mantém já faz um tempo, desde finalzinho ali de 2014, 2015. Foram 21 posts no canal próprio do Ludopedia. No próprio blog foram 23. O primeiro post que você publicou lá foi sobre o seu retorno ao Brasil. E em seguida você fez um post relatando sua experiência com a Dora com o jogo Small World. E eu quero saber como que surgiu a ideia, assim. Você se inspirou em algum lugar? Como que foi essa ideia de comentar jogos e a sua experiência com suas filhas? Bom, sempre que todos os fandoms de que eu fiz parte, principalmente dos seriados que eu gostava, eu sempre fui muito ativa. Então eu procurava fórum, eu ajudava a organizar evento, isso foi com o Arquivo X, com Jornada nas Estrelas. Isso me fez eu conhecer muitas pessoas. Tem hoje amigos daquela época que continuam até hoje. E aí quando eu comecei a jogar e entrar na Ludopédia, no Facebook, no Board Game Brasil, eu sabia que eu queria me envolver com alguma coisa, eu queria produzir alguma coisa pra comunidade, né? E assim, eu nunca tive muito pra fazer um canal no YouTube, falar. Você precisa ter material, você precisa ter boas câmeras e iluminação. Sim. Eu falei, tem muita gente produzindo coisa boa, eu quero produzir alguma coisa diferente que possa acrescentar, coisa que não tem. E como eu gosto muito de escrever, prefiro a mídia escrita, porque a mídia escrita te possibilita escrever e falar sobre estratégia mais profundamente, às vezes, do que quando você tá mostrando um jogo. De longe, né? É a mídia mais versátil, né? Você pode fazer, tem muito mais formato do que vídeo, podcast, né? Não que eu não goste. Eu vejo todos os vídeos, ouço podcast, tudo, mas eu gosto bastante da mídia escrita. E aí era o mais fácil pra eu fazer, e eu achei que seria bacana eu contar as minhas experiências jogando com as minhas filhas, pra que incentivasse outras pessoas que às vezes podem achar que, esse jogo pode ser muito difícil. Sim. Acho que meu filho não vai dar conta. Então eu queria passar alguma coisa pra que incentivasse as pessoas, vendo que é possível jogar com as crianças. Entendi. Mesmo jogos mais difíceis, mais elaborados, mais demorados. E você comentou, né, anteriormente no primeiro bloco, que quando você retornou, né, das viagens que você fez à Croácia, você veio com alguns board games. E como que foi pra você apresentar os board games pra suas filhas? Você já havia jogado os jogos mais clássicos aqui no Brasil com elas? Ou a experiência inicial delas já foram com board games modernos? Logo que elas cresceram um pouco mais, tinham uns por volta de 4 anos pra frente, eu já comecei a comprar alguma coisa. Antes eu dava muito cubinho, elas brincaram muito de Lego, quebra-cabeça de 2 peças, de 4 peças, aí vai pra 8 peças. Elas ganharam, num dos aniversários, elas ganharam o cara a cara, e era muito bacana, que no começo elas tinham super dificuldade de fazer as perguntas, e aí depois já foram acostumando. Eu comprei o Detetive Júnior, então eu comprei o que tinha disponível aqui, porque eu ainda não tinha me ligado nisso dos jogos, e quando a gente foi pra Croácia, aí eu já comecei a comprar os jogos modernos, mais family game, mais pra adulto, né? Sim. E aí quando eu comprei, né, a primeira vez que a gente foi pra Croácia, né, em final de 2013, início de 2014, aí que eu comprei o Ticket Ride e o Seven Wonders, e eu já pus pra elas experimentarem jogar, e já deu pra jogar. Claro que tinha que, né, a Nina tava com 6 anos e meio, então no Ticket Ride ela não conseguia sozinha identificar os objetivos dela, de onde pra onde ela tinha que ir. Sim. Então eu abria as cartas dela, eu mostrava, ao longo do jogo eu ficava lembrando o caminho que ela tinha que fazer, aí como eu sabia qual era o caminho dela, eu ia desviando, não seria certo. Eu já sabendo o objetivo dela, ela criança, eu ainda querendo tomar a mesma rota que ela, não ia dar certo. Sim. Né? E aí depois a gente já jogou o Seven Wonders também, elas entenderam o jogo, e era muito engraçado que numa partida uma só descia a carta azul, depois na outra só descia a carta verde, depois aí se eu baixava a carta de militar, aí elas corriam a baixar também, mas foram indo aos poucos, né? No começo era difícil ganhar, mas foram ganhando. Legal. Todas as vezes que ganharam foi porque elas conseguiram jogar bem e entender o jogo. Sim, querendo ou não, essa parte de jogar com crianças, né? Na verdade, qualquer atividade lúdica ou até mesmo brincadeiras no geral, vai estimular essa parte cognitiva, né? Também de não só aprender as regras de um jogo, mas às vezes aquela interação social e outros detalhes que envolvem a parte de jogos, assim. E nisso eu te pergunto, eu faço uma pergunta bem óbvia, mas talvez a sua resposta seja interessante aqui. Qual que seria a principal diferença entre jogar com crianças e com seus amigos regulares, assim? assim. No início é bem diferente porque eu, não era um desafio pra mim, né? Porque era muito fácil ver o que elas estavam fazendo, elas não conseguiam pensar em estratégias mirabolantes, né? Não era um desafio pra mim jogar com elas. O que hoje já não é mais. Sim, hoje elas hoje, já... Hoje já é. Mas eu ainda sinto que eu preciso também jogar só com adultos. Não consigo exatamente dizer a diferença, mas como elas também são minhas filhas, o tratamento de mãe com filha acaba indo pro jogo, né? Então, se estou eu com as duas, sempre tem conflito. Se eu vou e vou ataco uma, aí ela reclama por que eu não ataquei a outra. Né? Sei lá, a gente joga coupe, aí eu vou dar um golpe de estado, aí eu tenho que escolher em qual das duas eu vou dar o golpe de estado. Aí nem sempre eu posso dar o golpe de estado naquela que eu sei que seria a minha maior rival. Eu tenho que dar na outra, porque na outra anterior eu já tinha dado um golpe de estado na outra. Então você tem que ter um jogo de cintura pra isso, então você acaba não jogando 100% de como você jogaria. Sim, né? E o que você considera, assim, você acha que os board games, eles ensinam alguns conceitos? Por exemplo, você comentou agora há pouco que pode existir alguns conflitos entre elas, até por questão de irmãos, né? Irmãos são, entre aspas, sempre estão em conflitos, né? E como que é essa questão de você explicar essa questão de conflito e cooperação? Como que você encara que os board games façam isso? É, não, isso é muito difícil, porque elas normalmente, às vezes, vivem em pé de guerra e ficam disputando a minha atenção. Então, imagina no jogo. Então, a gente tem que sempre tendo que trabalhar, que o jogo é uma coisa pra se divertir. Não importa se você vai ganhar, se você vai perder. Sim. Você tem que aprender a perder, você tem que aprender a ganhar, porque você também não vai tripudiar o outro porque você ganhou. Então, a gente já teve várias situações, algumas até que eu já escrevi, né, no Alien Frontiers, que aí eu deixei a Nina voltar uma jogada, e aí ela foi, a Dora ia ganhar na rodada seguinte, aí como eu deixei a Nina voltar, ela pegou e roubou o recurso da Dora, que daí não pôde ganhar na rodada seguinte. Olha, foi o caos, né? Aí depois eu aprendi, eu não posso deixar então mais ninguém voltar rodada nenhuma. Sim. Porque senão causa um problema sério, né? É porque criança normalmente tem esse espírito competitivo, né? Na escola mesmo eles disputam, né? No geral, por melhores notas, atenção, amizade e tal. E isso sendo refletido nos jogos, nas jogatinas, eu acho também que é legal de administrar isso, né? É por isso que às vezes, de vez em quando, é muito bacana jogar jogos cooperativos. Então às vezes quando eu vejo que elas não estão numa fase muito boa, então vamos jogar um jogo cooperativo, porque daí a gente tem que jogar junto. Faz, né? Até reconciliação entre elas. É, ou todo mundo vai ganhar ou todo mundo vai perder. Sim. Então não tem problema, né? Fica até mais fácil. Entendi. É uma boa coisa pra jogar de vez em quando com elas. Luiz Antônio, do Rio de Janeiro, me pergunta aqui, ó. Tem uma filhinha de 8 meses. Sei que falta muito tempo pra começar a jogatina com ela. O que você recomenda jogar com ela e qual seria a idade que você indicaria? Olha, eu acho que ainda demora mesmo. Eu acho que precisa de uns 4 anos pra começar a entender uma regra, a sentar, a esperar a sua vez. Agora, eu não sei como que vai estar daqui 4 anos, né? Porque a gente tem recebido, tem vindo vários jogos infantis agora. Sim. Vários da Raba. E a Raba tem jogos pra crianças pequenas mesmo, né? Então, assim, o Animal Open Animal. Que esses jogos são interessantes. Mas eu não dispensaria jogos, por exemplo, como Candyland. É chato, é ridículo pra gente pela quantidade de outros jogos interessantes que a gente tem disponível. Sim. Mas é um jogo fácil, que a criança só abre a carta e anda aquela cor. Então ela não tem dificuldade nenhuma, ela não tem que fazer nenhuma estratégia, é pura sorte. E pelo fato de ser pura sorte, a criança tem chance de ganhar, o que num jogo com estratégia ela não teria. Sim. Então esses jogos são interessantes por causa disso, né? E também, né, quando você coloca os primeiros passos, é tudo gradual, né? Você não pode colocar ela com uma experiência com muitas regras, às vezes só o conceito de brincar, né? Não precisa, pode simplesmente comprar um jogo e não necessariamente jogar ele e ter aquela questão da brincadeira, né? De você brincar com as pecinhas, bonequinhos que tem no jogo, até mesmo outros jogos que você tem que pode ter peças, desde que elas não sejam peças que a criança ingira, assim, no geral, mas pode brincar com as peças, né? Você, uma vez que você tem um filho e você faz parte do hobby, você não tem mais essa questão do zelo com os jogos, porque a criança vai querer brincar, não pode afastar ela dessa vertente dos jogos, né? Não, tem que trazê-la pra eles Sim. mesmo. Mas tem muito quebra-cabeça, esses joguinhos de encaixar. Acho que a criança no início, muito pequena, ela precisa de muita coisa que mexa com a coordenação motora Isso. dela, né? Então, depois jogo de memória, eu joguei muita memória com as meninas. E, aliás, elas eram muito melhores do que eu, né? Impressionante. Então, eu acho que tem que começar com essas coisas mais simples e ficar de olho no que tem lançado aí no Brasil agora pra criança. Vai vir um jogo pela Galápagos que é de dados, é o Rory's Cub. Sim. Que é muito interessante, porque você rola os dados e aí você vai usando os dados pra contar histórias. Sim, entendi. Que é no mesmo princípio do outro jogo que tinha pela Galápagos, que se chamava Histórias, que eram cartas com desenhos, e era muito legal isso. E aí não precisa nem ser uma competição. A criança vai abrindo e contando a história, depois você pode continuar a história dela, depois volta ela contar a história, então tem N maneiras de se jogar, né? Isso é legal. E também, né, quando você vai jogar talvez um jogo mais avançado, você também tem que ter aquela questão de dar paciência, né, com a criança, porque ela não vai ter a mesma velocidade de raciocínio inicialmente, né, das primeiras vezes que ela for jogar naquele jogo. Às vezes ela vai brincar, não vai pensar tanto na questão do objetivo, às vezes vai achar um detalhezinho interessante e vai se divertir com aquilo, né? E você pode também mudar algumas regras, né? Sim. A gente jogou, por exemplo, no início, quando eu jogava Carcassonne com elas, eu tirei a regra do fazendeiro. Era uma coisa que tinha que pensar mais pra frente, Sim. de você colocar o fazendeiro onde tinham as cidades que iam fechar, e eu tinha uma visão muito mais clara do que fazer com isso. Então, aí eu tinha uma vantagem pra elas com isso. Então, eu tirei. A gente jogava sem o fazendeiro. É, na verdade, você vai fazendo as regras da casa precisamente pra brincar com as crianças. Aqui, o Snake da equipe, isso. ele tem as duas irmãs, né? Uma irmã, acho que tem 11 anos, a outra tem 7. E ele relatou algumas vezes, assim, como ele fez algumas adaptações pra poder jogar com as duas. E até mesmo questão de conflito e mostrando como que elas, aos poucos, vão pegando, entre aspas, talvez a palavra é errada nesse contexto, mas a malícia do jogo, né? De você entender de como que o jogo desenvolve e como você pode travar um amiguinho aqui, pode buscar objetivos. Isso é interessante. Não, muito. Elas jogando Resistance, nossa. Eu queria ver isso aí, porque deve ser muito legal. É muito engraçado, porque elas adoram Resistance e adoram Coup. Sim. E a filha da minha amiga, com quem a gente joga muito, ela também gosta desses dois, e toda hora ela quer jogar esses dois. Sim. É impressionante, as três amam. E é muito engraçado, porque elas pegam a gente. Você acha que elas não estão mentindo? No começo, a Nina, ela abria a boca, eu sabia que ela não era da Resistência. Eu tinha certeza absoluta. Mas depois, ela começou a pegar o jeito. Sim. E aí, um dia, com a minha irmã, Nina, tamo junto, hein? A Nina, tamo junto. E aí, depois foi ver ela. Minha irmã ficou, nossa, queria morrer. No caso das duas filhas ali, elas têm cores favoritas, porque quem perguntou aqui foi o Robert San, de São Paulo, e ele até mandou parabéns pelo canal que ele conheceu agora também, na divulgação. Muito obrigada. E qual seria a questão de cor, se elas brigam pelas cores que elas querem escolher? Não, elas querem a cor que eu quero. Uh-huh. Eu amo verde e eu não consigo jogar com verde, porque daí elas escolhem o verde. Uh-huh. Aí a nossa amiga lá, quando vai jogar, ela escolhe o verde. Aí quando vai jogar com meu pai, ele escolhe o verde. Eu não consigo jogar com verde. Entendi. De vez em quando eu pego o verde e falo, hoje eu vou jogar com verde, tá bom? Ah, tá bom, mamãe. Mas fora isso, elas não têm nenhuma cor, assim, de preferência. Entendi. Né? E você, né, como uma board gamer que joga com as filhas, como que é concorrer esse tempo de jogatinas com tempo de tela, né? Com celulares, programas de TV, videogames, como que é essa administração? Você seta o tempo pra elas? Você... Não é necessariamente uma pergunta que eu deveria fazer, mas assim, você coloca elas mais pra jogar, evita a parte eletrônica, ou você faz esse equilíbrio entre as duas coisas? Nossa, é um inferno, vou falar pra você. Porque é muito difícil. Uhum. Quando a gente tá em casa, às vezes eu falo, não, agora chega, vocês já jogaram Minecraft, vocês já viram seriado, vocês já mexeram no celular. Uhum. Agora vamos jogar. Beleza. Aí a gente joga um pouco tudo. Mas quando a gente tá aqui em casa, é mais difícil. Eu consigo jogar um, dois jogos. Aí já dispersa, aí já vão fazer outras coisas. É, realmente é uma luta. Todo dia, um celular, uhum. aí você tem que colocar, né, põe ré, regras, mas aí ela sempre dá um jeito de contornar. Sim. Nossa, difícil, viu? Pois é. Difícil. Por isso que eu adoro ir em eventos. Quando a gente vai num evento, a gente fica o dia inteiro, a gente vai lá no Além do Muro, passa o dia inteiro. Elas jogam o dia inteirinho e não reclamam e não lembram que existe celular. Mas quando tá aqui em casa aí fica mais difícil, né? Entendi. Eu, às vezes eu gosto também de ir na casa dessa amiga minha, porque daí as três brincam, jogam bola, vão na piscina, e aí depois elas vêm, a gente senta e joga todo mundo. Sim, é legal, assim. Uma pergunta aqui do Rodrigo Combatente, de Joaçaba, Santa Catarina. Ele pergunta se você acha que atualmente o mercado tá olhando com mais carinho pro público infantil, ou se acha que esse público tá sendo menosprezado? Olha, eu tô vendo uma mudança. Eu acho que as editoras estão começando a trazer mais jogos voltados pro público infantil. No Dof Rio teve uma coisa muito bacana, que a Conclave tinha o seu stand e ela fez um stand em separado para demonstrar os jogos mais infantis. Uhum. Fez o maior sucesso. Não era só criança, os adultos também estavam lá, porque os jogos são muito legais, né? Kino Hero, o Animal Open Animal. Uhum. Então eu acho que tá tendo bastante jogo. A Mandala vai lançar jogo infantil, a Funbox, a Galápagos tá sempre trazendo jogos infantis. Então eu acho que a tendência do mercado é crescer. E é o que tá todo mundo dizendo, né? As crianças hoje são o consumidor do futuro. São os caras que vão comprar Twilight Imperium, certo? Sim. Então eu acho que tem que ter esse incentivo, né? E você falou certo, né? Como que tá o comportamento das editoras hoje, né? Até um tempo atrás, a Conclave, ela não tinha esse nicho dela, e com essa parceria que ela fez com a Raba, até mesmo agora a Galápagos, como uma subsidiária da Asmodee, ela vai crescer e pra todos os lados, inclusive pro público infantil, né? A gente vê bastante por parte da Mandala, atualmente Grok, com bastante jogos, assim, infantis, e algumas outras editoras, assim, colocando um pezinho na água, assim, a MeepleBR com aquele jogo do Pequeno Príncipe, né? E outros jogos nesse sentido. Não, é mesmo agora aquele de Rowan Wright também, que a MeepleBR vai trazer, o Harvest Dice. Sim. Também, ele é bem simples, bem pra criança jogar, tranquilíssimo. Pois é. E outra, né? Minhas filhas toda hora estão indo em festa de aniversário e eu preciso comprar algum presente. Os brinquedos hoje em dia são um absurdo de caro. Sim. E nem sempre são legais. Então eu sempre procuro comprar jogo. E às vezes a criança, ela recebe tanto brinquedo que o que você deu, às vezes fica esquecido, e às vezes um jogo, por mais seja simples e tal, e se cair no gosto dessa pessoa, dessa criança, assim, vai ser interessante, porque vai ver bastante mesa e elas vão se divertir, né? Olha, eu já perdi a conta de quantos timelines eu comprei. Uhum. Na época que tinha o Love Letter, eu comprei um monte. É, agora eu tenho comprado bastante o Black Stories, que elas adoram. Agora eu tenho, as últimas vezes eu comprei o White Stories, que é mais voltado pra criança. Então é bacana, porque daí tendo bastante também, com preços mais acessíveis, é mais fácil de comprar e dar de presente. É, e acaba sendo, por essa linha dos jogos infantis, normalmente eles acabam sendo abaixo do preço, né? Por conta até mesmo de ser entrada e não necessariamente ter muitos componentes, né? Ser jogos mais simples, assim, né? Sim. Isso é legal. Bom, Mari, então, só pra a gente encerrar aqui, pra não tomar muito o seu tempo, eu queria saber se você tem outros conteúdos que você acompanha, que você indica, que o pessoal argumenta sobre jogar com os pequenos. Olha, eu não tenho visto nada, não vejo ninguém escrevendo sobre o assunto. Uhum. Tem um pessoal que eu já vi alguma coisa, mas eu acabo não tendo tempo de ver tudo. Realmente eu não dou conta. Sim. Porque são os vídeos do YouTube, dos canais que eu gosto, os podcasts, depois tem de Jornada nas Estrelas, uhum, tem os seriados que eu assisto, os livros que eu leio. Aí vai enchendo aquela bola de neve, né? Vai faltando tempo pra tudo difícil. Isso. Mas se quiserem acessar, teve uma época que a Dora me pediu que ela queria ter um canal no YouTube. E eu vi, muito legal. E aí eu falei, putz, canal no YouTube, né? Meio complicada, a criança se expõe, sobre o que ela vai falar. Uhum. Eu falei, tá bom, minha filha, mas então, que tal você tentar ensinar jogos de tabuleiro? É um tema neutro, ela não tá falando dela, né? Sim. E é interessante porque pra criança explicar um jogo é bem difícil, eles não conseguem manter uma linha de raciocínio do começo ao fim, né? Quando elas começam a explicar aqui, eu deixo. Eu paro, espero, elas explicam, aí a hora que elas acabam, aí eu repasso tudo pra pessoa tentar entender linearmente como que é o jogo. Uhum. Então foi um desafio, uma coisa interessante pra ela fazer. Infelizmente a gente não consegue ter tanto tempo nem pra gravar, e aí depois sobra pra eu editar. Uhum. Então também é um tempo que eu tenho que parar pra fazer, aprender a mexer nos programas. Eu queria fazer mais, eu acho que é muito interessante isso, porque chamaria outras crianças pra verem, porque eu vejo por elas não têm interesse de ver os marmanjos ensinando o jogo, é sem graça pra elas, né? Não fala a língua delas. Então seria interessante até se tivessem mais crianças demonstrando jogos, eu acho que seria muito bacana para que as crianças vissem e se interessassem. Se alguém quiser acessar, pode procurar. Eu não sei se procurando por Jogando com Crianças acha, mas se não, pode procurar por Dora Gamberger, que vai achar lá no YouTube. Sim, eu vou deixar linkado aqui no, na descrição desse podcast e também desse vídeo pra galera acessar o canal da Dora. Inclusive, durante o Diversão Falando em São Paulo, elas estavam a caráter, né? Vestidas com as camisetas do Conselho Lúdico. É uma coisa assim que vocês disseram? Era o Universo Lúdico, é. Porque daí as três, a Dora, a Nina e a Malu, resolveram que elas queriam criar um canal. Até hoje elas não conseguiram gravar nada. Mas a gente sempre que joga junto, eu posto no Facebook, coloco as fotos. Quero ver se esse ano no DOF São Paulo de novo a gente vai com camiseta. É bacana, porque as pessoas vêm perguntar, uhum, conversam com elas. Então eu acho que é bacana pra mostrar, assim, que as crianças se dão bem no meio, né? Nossa, DOF do ano passado foi incrível. Elas jogaram mais jogos do que eu, descobriram jogos diferentes que eu não tinha ideia, que agora saíram e elas falaram: ah, mas a gente jogou no DOF, mamãe. E eu nem sabia que elas tinham jogado no DOF. O Abstratos, por exemplo. Sim. Elas jogaram lá e eu nem sabia. E aí, a hora que saiu, elas falaram: ah, mas a gente jogou esse. Ah, que legal. E ficaram super, super soltas lá. Sim. Foram em todos os estandes, conhecem todo mundo, conversam com todo mundo. Que legal. E nesse caso, assim, por exemplo, o seu primeiro post lá, você comentou que se acompanhava um canal do Train a Gamer, né? Que é aquele, um canal americano mesmo, falando sobre, acho que um pai, ensinando a filha dele a jogar e conhecendo os jogos. E aqui no Brasil a gente tem o Covil dos Fofos, né? Do Paulo, canal do Covil, que também faz um trabalho bem legal, né? É, do Covil eu vi muito pouco ele fazendo essa parte, né? Mas realmente esse do Training a Gamer era muito bacana. Agora faz tempo que, a última vez que eu entrei, fazia tempo que não tinha nenhum post mais. Foi uma das coisas que me incentivou também, foi que por acaso eu descobri o canal dele e achei bacana isso de ele contando, jogando com a filha, os jogos que eles jogavam. Ele conseguia jogar muito mais do que eu consigo jogar com elas. Bom, mas é isso. Gente, novamente, muito obrigado aí por acompanhar mais uma vez o podcast. Novamente aqui perguntando pra Mari onde o pessoal encontra os seus conteúdos. Eu vou deixar linkado aqui abaixo, mas só pra você novamente reforçar pra galera onde encontrar mais conteúdo que você escreve sobre jogar com as crianças. É, lá na Ludopédia tem o canal Jogando com Crianças. No WordPress é mgamberger.wordpress.com, uhum, que na realidade eu replico o mesmo conteúdo pra deixar guardado em algum momento. Se precisar, eu tenho o blog, né? Sim. Que era um blog antigo que eu tinha e acabei aproveitando e colocando ali. E tem no YouTube o canal da Dora, se quiser assistir. Tem uns, acho que uns 6 ou 7 vídeos já que a gente fez, uhum, dela explicando jogos e a gente jogando. Tem um que é muito divertido que você joga o Celeste, que é muito legal, e vê ela... Porque nós jogamos errado, né? Eu jogava com a regra errada. Aí depois que postou, alguém perguntou: ah, mas essa é uma regra que você fez pra jogar com elas? Falei: nossa! No fim, mas fez sentido. No fim, fez sentido porque agilizava o jogo. Sim. A maneira como a gente jogava e acabava não sendo tão tempo muito longo pra jogar com elas. Entendi. Mas Mari, novamente, muito obrigado por aceitar o convite e disponibilizar seu tempo aí pra gente bater um papo sobre esse assunto que é interessante e que muita gente deveria aí abordar mais, né? Pra gente ter mais experiência de pais e mães aí jogando com seus filhos e filhas. Isso é um assunto muito legal. Eu que agradeço. Muito sucesso pra vocês, Abu. Muito obrigado. Gente, então ficamos por aqui em mais uma edição do nosso podcast Ficha do Jogador. Mês que vem vai ter mais uma edição. Eu espero trazer mais convidados incríveis, como é o caso aqui da Mariana. E a gente volta na próxima edição. Então, abraço e até o próximo turno. Tchau.